A gente tá sempre curtindo, né? Certo, Pedro Bó, pega o radinho pra ouvir Samuca. Pedro Bó, tu vai perder o programa. A partir de agora, mesa de bar, o melhor do brega, pra você ouvir em alto e bom som. Mesa de bar, pra você não parar de curtir. Oba! Mesa de bar. Mais um campeão de audiência. Por aqui, Samuca, na sua gostosa companhia. Tudo bem, tudo joinha? Os meus amigos e colegas de trabalho, meu forte abraço no ar. Mais um campeão de audiência. Brasil! Mesa de bar com Samuca. Na pegada do amor. Quando vi sair da sua boca a palavra Deus, eu pensei, perdi o maior amor que já me aconteceu. Pra disfarçar, pedi licença e saí. Mas vou te confessar, pra onde fui, o que eu fiz. Chorei no banheiro, chorei no banheiro. Pra você não perceber, eu me arrebentei. Apresentando Mesa de Bar. Meu domingo alegre vai ser, pois pretendo sair com você. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. De mãos dadas vamos andar, muitos beijos iremos trocar. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. Ha, ha, ha, hoje é meu dia. Eu vou ter, ter, ter o seu amor. Para ser, ser, ser feliz ao seu lado. Feliz. Tudo aquilo que eu quero vou ter, só você vai me compreender. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz.

O desejo pela fama sempre o acompanhou. Mantinha ainda na Funabem uma disputa com um colega seu. Um dizia que ia ser um cantor famoso, outro que ia ser um jogador de futebol famoso. Esse colega era Dário Peito de Aço, o Dadá Maravilha. Sua evidência transformou sua história de vida pregressa em uma lenda que proporcionou ao cantor uma experiência bem diferente do que a que ele já conhecia. Nesse momento, sobravam mães em sua vida. Corria, meu bem. Por onde passava, apareciam novas progenitoras. Procuravam-no em suas apresentações públicas. Apenas uma das mulheres que o procurou com essa finalidade o abalou. Evaldo, mesmo campeão de vendas, sentia-se inseguro, queria reconhecimento, que todos aceitassem seu sucesso. Irritado com as críticas que recebia, queixava-se com amigos. Olha aqui, o cara diz que não canto nada. Manda ele ver quantos discos eu estou vendendo. Diz pra ele. Chegou a afirmar em um jornal: não faço músicas para a elite, gravo para os que moram na Zona Norte, quem entende as minhas músicas. A sua vida e as dificuldades que enfrentou até aquele momento da caminhada estão em suas músicas. As minhas músicas estão inspiradas quase todas nesse tempo de luta e de sofrimento. Elas espelham exatamente o que passei, que é, na verdade, o que muitos passam. Isso explica porque meus discos vendem. Morreu no ano mais promissor, segundo ele mesmo, de sua curta carreira. Em acidente de carro na antiga BR-3, em trecho próximo ao município de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro, Evaldo pôs fim à sua vida. Deixou uma legião de fãs desconsolados. O cemitério São João Batista, na cidade do Rio, lotou. A comoção teve que ser contida com o apoio da tropa de choque da PM local. Evaldo era supersticioso, não andava sem uma espécie de guia enrolada em sua mão direita. No dia de sua morte, uma fã havia lhe arrancado a tal guia. Coincidência, né? Mas é só coincidência. Evaldo Braga, na biografia do artista de hoje, entre as melhores, aqui no Mesa de Bar, pra você! Tudo fizeram pra me derrotar. Não conseguiram ao menos lembrar. Que sem parente, sem um amor, minha sorte vou chorar. Eu já não faço questão de viver. Sem teu amor, posso apenas sofrer. Pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer. Pois é, Evaldo Braga hoje na biografia do artista. Amanhã tem mais biografia pra você aqui na sua Rádio Sucesso. Valeu! A biografia do artista. Mesa de Bar. Meu Deus, ela me deixou chorando e hoje vivo lamentando pelo seu sincero amor. Eu sei que viver sem este amor é uma longa tortura. Eu prefiro morrer. Pensei que estou pagando o que fiz, ó minha amada. Meu Deus, eu pergunto a todo mundo: por onde anda meu amor? Eu não sei. Brigamos sem querer por nada. O seu nome trago no meu pensamento. Para mim

Amarrotada teve que sartar. Ainda foi vista pela madrugada comendo hot dog vulgar. Pois foram barrados no baile, tratados como maus elementos. Lá dentro rolando Bob Marley, cá fora por favor documento. Barrados no baile, uou, uou, só viviam dando detalhe. Barrados no baile, uou, uou, e meu amor nem lhe fale. Mas isso é que dá cê querer frequentar. Você querer frequentar, isso é que dá. Você querer frequentar, isso é que dá. Mesa de bar com Sabuca. Escuro dessa noite, me ajuda.